तेरी प्रेम कहानी ये लोग जिसको बुकियो पे स्वाद होने से मुझ कर produzido pelo Lobby DJ Itas. É o máximo. Aqui é o Pikachu, faz novinho, vou mandar. Aqui é o Pikachu, faz novinho, vou mandar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá. Manda pra elas brinquedo, tá porrada. Pica do mal. Vou deixar quem quiser falar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá, porrada. Pica do mal. Vou deixar quem quiser falar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá, porrada. Pica do mal. Vou deixar quem quiser falar. Aqui é o brinquedo do caralho, eu vou mandar. Aqui é o brinquedo. Desculpa que o pessoal adora essa música. Aqui é o Pikachu, faz novinho, vou mandar. Aqui é o Pikachu, faz novinho, vou mandar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá. Manda pra elas brinquedo, tá porrada. Vou deixar quem quiser falar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá, porrada. Vou deixar quem quiser falar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá a porrada. Pica do mal. Vou deixar quem quiser falar. Aqui é o brinquedo do caralho, eu vou mandar. Aqui é o brinquedo do caralho, eu vou mandar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá. Na choquinha das Pikachu, a porrada. Pica do mal. Vou deixar quem quiser falar. Tu quer dar, então dá. Tu quer dar, então dá a porrada. Pica do mal. Vou deixar quem quiser falar.